Daqui a pouco eu vou puxar um samba de roda aí que Lu, Lu me cobrou. Pra botar pra moer, mas vou fazer o cheiro. Cheiro na cozinha, cheiro no banheiro, cheiro na pracinha, a galera é do puteiro. Alô, meu secretário, Diego Cesare. Baixinho, baixinho. Cheiro na cozinha, cheiro no banheiro, cheiro na pracinha da Ubis, a galera é do puteiro. Cheiro no banheiro. Eu vou contar. Um, dois, abre a latinha. André CDs, o moral de Vitória.